posição remota 103, a gente prossegue em frente, fica paralelo ali ao King 09 ou 08? Afirmativo. Fica atento ao belizador próximo, a aeronave da companhia já estacionada aqui na parte de trás do BAC. Ok, então, obrigado. Juliette, remota 12, parte principal. Juliette, remota 12, parte principal, 3152. Vitor Hotel Delta. Do Vitor Hotel Delta, boa noite. Reporta-se do farol de Itapuã. Reporta o farol de Itapuã, Hotel Delta. Portugal Vitor, for Silver Taxi via Maple, then taxi in diante, Home Point, one there, tower 118, decimal 95, altimeter 71012. Clear to taxi via Maple, India, Holding Point, runway 10, at Holding Point, contact 118.95, QNH 1012, Portugal Vitor, for. Afirmativo, se é autorizado, está presente direto. Vitor Hotel Delta está presente, autorizado. Reporta final para Bata, ajuste 1012. 1012 segue pro direto a Bata Hotel Delta. Prossiga. 1098, autorizado Natal, via Zulu 10, nível 370. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, aciona 5522, controle 119, decimal 8. Natal no nível 370, decola da 10, curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR, 5522, transponder, 198, frequência controle. E a Hunter Zulu 10, bom, 1098. 1098, cotejamento correto no porto 1, reporta pronto. Estamos prontos, já. 1098, após a passagem da República da Portugal, retaguarda, coordena com a equipe de São Luís, chama táxi. CF, chama dentro, chama do táxi, bom, 1098. Salvador, muito bom dia, Gol 1972, desce 1950, na chegada a Mari, frente da Charlie. Gol 1972, desce a identificação, autorizando a chegada a Mari, desce para 2010, do Canadá 1092. Família 12, desce a 2010, na Mari, Gol 1972. Runway, 10, taxi runway. Bato, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, vento 110 graus, 05 nós, reporta no solo controlado da Bata. Reporta solo controlado, Hotel Delta. Salvador, Mr. Bonete Azul 963, fechado. Azul 963, boa noite, agora deixa a gente cobrir. Aguardando. Azul 24, freeway to land and take off, runway 10, wind 110 degrees, 05 knots. Freeway to land and take off, runway 10, final 0. Victor Hotel Delta, Salas 34, frequência livre, boa noite. Avião 9683, autorizado Brasília, via Apivulo 17, após conforme rota, nível 380, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5517, controle 1198. Estão autorizados para Brasília, nível 380, e eu sou Júlio 17, após volta do plano, de corda no zero, com curva direita, saída árvore, posição elétrica, 5517, vai ser o transporte, 698, controle por 963. Azul 693, protegimento correto no portão 9, reporta pronto. Azul 9, vai ser na próxima, 93. Aerotáxi voo 098, 89 a bordo, autonomia 0238, Altena Maceió. Zona 098, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera 118 do Sumar 95, ajuste na 092, chama voo. Autorizado táxi até o ponto de espera, 1092, torre 1895, muito obrigado, uma boa noite, bom carnaval. Autorizado X-Ray da 10, reportará o 1972. Bom, 098, vento 100 graus 05 nós, autorizado a decolagem no 0. Beleza, decolagem, texto no 0, 098, tá bom. 23, coordena com a equipe de sala, Champaxi. 10-4-8. Controle 1, 198, controle 1, 198, bom. 098, boa noite, gol 098, saída da boca, passando 1500. 1098, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída da boca. 370 na boca, 098. Repetição 02 for request. Barra 04. Request starting route from present to position D loop. Different position? Position D loop. Delta India Lima Uniform Bravo. Gás, grito só, sai, parece que GB. Parece GB. Vamos, GB. Taxa Azul 963, temos 4-3 agora, com 23 horas e 30, alternando o São José. Por gentileza, vamos minimizar o nosso atraso, aqui seria possível por antecipar? Guarda. 1-1-8-2-1-9-5, ajuste 0-1-2-1-9. Aqui, depois de 0 a 0, 172, completo sendo a torre 19.95. 895, obrigado, Sarita. Até daqui a pouco. Torre Salvador, muitíssimo bom dia. Gol 1972 estabilizado, X-Way da 10. Por 172, bom dia, cheque trem, autorizando pouso, pista no zero, vento 090 graus, 069. Tá, baixar, travado, visual com campo, livre pouso com o gol 1972. Salvador, boa noite, azul 963, confiado. 9683, mantém ponto de espera, boa noite. Mantém ponto de espera, boa noite. Centro Recife, frequência 2.685, autônomo 25.45. Centro Recife agora, 2.085, 2.545, obrigado, boa noite. Gol 1092. Portugal, direito qual acontece, Recife Center, 126, décima 85, isso é nível 125, décima 45. 126, 85, nível 125, que é o visibilidade maior que já. Número 72, no solo aos 47, na minha escuta, do zero à direita, segue via alfa, reportante da Juliette. A sua escuta, via alfa, reportante da Juliette, 1972. Vento 080 graus, 05 nós, autorizado decolagem no zero. Autorizado decolagem no zero, mas... Brasil 9683, decolado aos 49, controle 119, decimal 8, meu amor. Geralmente, Azul 9683, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 9683, na árvore. Azul 9683, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 380, que utilizado direto em Lefa. 380, bom dia, telefone 9683. Guarulhos, via PV-10, após Tabaté, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Motiva, Assana 5511, controle 119 decimal 8. Autorizado 340, PV-10 Tabaté, decola da pistola 0, curva direita, da El, Leda, Motiva, transponder 5511, controle 198, tá? 9408. 9408, protegimento correto, no 62, já chame pronto. Chama lá. 73. Bom dia, agora está em qualquer. Segue perfeito, saída da El, Leda, após Irumi, acena 5523, controle 119.8. 19073, Galeão 380, bem novembro 807, plano de voo, falando 10, com a direita da Euleda, direto Irum, 5523, acena, canal 87. 9073, foi o treinamento correto, no 8, reporta pronto. Recepcionamento no 08, eu vou na 07. 9073 no 8, autorizado, chama táxi. Chama táxi, autorizado, 907. Quanto eu teria uma previsão para o seu 9408? Subou 9073, tem 120 a bordo, com, Brasília 420. Após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda, coordena com a equipe de som, chama táxi. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado em coordenação. Vai chamar táxi 9403. Após o visto autorizado direto do turma, vista para nível de voo 050, Senegal 9091. Ativo, então o senhor está voando na proibida, na Catriz 070, confirma? Sim, ativo, já voando na proibida. Então, 3520, esse lançamento do caminho de voo 200, é perto no centro de Rios. Afirmativo, então 3520, está com uma velocidade bastante reduzida, posição uma abertura de mais. Então, 3520, recebe traço, a posição de 2 horas, 1 milhas, rumo nordeste, cruzamos o nível de voo 200 para 5 mil pés. Afirmativo, então 3520. Se possível, high speed para o seu cruzamento, desça para 2 mil pés direto do, né? 2 mil pés direto do, tá? Dona, para 3, não para 7. Para a ONU, já para 3. Paulo 073, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 090 graus, 0 menos. No céu, eu decolar zona 0907. 5 do 028 para nível de voo 180. 80, 3, 2, 0. Você tem intenção de usar a sua 060, nível de forma 6? Aguarde, 4 horas, Galeão. Então, 9408, autorizado táxi. Via parte 1 no Índia até o ponto de espera, o ponto de espera 118 do sinal 95, ajuste 10, 11, bom voo. Autorizado pátio Índia para o ponto de espera da 10, torre 295, bom carnaval até a pátio. Eu sou do Círculo de Automação da Proa de Mário, descendo para a linha de voo 150. Patrulha, bom dia, 9073, 1800 pés, solicita direto, V10. 9073, contato radar de colagem, suba para a linha de voo 380, autorizado direto Lida. Direto Lida, 380, 9073. Entre 520, traço da posição de 206 milhas, desça para nível de voo 050. 050, 408, bom dia, autorizado, alinhado, decolar, pista no zero, vento, 100 graus, x0 menos. Alinda, decola, 10, tá, 394, 08. do 408, decolador 12, controle 119 do Sinal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, bom carnaval. Prole Salvador, muito bom dia, tá? 9408, 1210, passando, tá, é o... É o TAN 9408, passa 1400 no perfil da Dael, bom dia. 19408, bom dia, contato radar na decolagem. Lembra me de voo 340, saída da Dael. 340, autorizado, é o TAN 9408. E, se possível, solicita a prova de morte para dar presente. 3408, autorizado, Leda. Leda, grata. Então, 3520, desce para 3 mil pés. Toda com a segurança meia, na disputa, respeito do 200, a fim de mantenha. 5420 no meio, a sua identificação vem na prova de mar para a chegada a mar. Aguarde para seguir a descida, devido a terminal leste. B9073, chama o centro Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. 33.25.1.4.0.0.7.3, vai ser. B3173, autorizada final, preciso de meter o no localizador. Sim, está livre X3, vai chamar estabilizado, está 3177. Tá, 3520, desce para 3 mil pés. 3 mil, tá, 3 mil, tá, 3 mil. Desce para nível de voo 050, Canadá 1011. 3520 está autorizado, eu recebo o tráfego 2011, eu seguir como número 2, desço para 2006, autorizado a sinal do 2006, posto habilitado no autorizador. Afirmativo para 2000, LSX-ray, livre localizador, para de Duna, já reduzido, está 3520, muito obrigado. Houston 3170. 3170, chama a torre no nosso sinal 95. 295, 3170. Chama-se 408, chama-se Centro Recife, frequência 33, decimal 25, alterna 25, decimal 1. 1-3325, alterna 25, 1, da 9408. Boa noite, bom carnaval. 4206, deixa para 2100, autorizada final de proteger aqui, ele é 63, estabilizada no localizador. Ok, 2000 litros de cimento, repórter 3S4206. Acessando o localizador visual com campo da 3510. 3510, contato pela torre no outro decimal 95. 285, obrigado. Torre Salvador, bom dia, está 3510. A final de 9 milhas, depois daremos o trem baixar travado. 3510, boa, continua a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 01. 09, aguardando autorização, 3520. Confirma ajuste para azul 4-2, Vanessa. 2-1-1. 2-1-1-0-1-1. Caminhão de graça. Então, 3-5-2-0, autorizado pouso, pista no 0, vento 0-9-0 graus, 0-6-9. Autorizado pouso, pista 1-0, só 3-5-2-0. 17, me escuta? Azul 9717, na escuta?